a ter. Mal cheguei, já te vi. Passou do meu lado, o cheiro veio aqui. Tava bem, mas aí olhei na cara da saudade, ela piscou pra mim. Você descendo com e eu ficando com, beijinho na sua boca pra ninguém pegar. Aí você tira do bolso o chiclete de medo, daqueles que você só usa pra beijar. Passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca. Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca, pra levar umas mordidinhas. Passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca. Mal cheguei, já te vi, passou do meu lado, o cheiro veio aqui. Tava bem, mas aí olhei na cara da saudade, ela piscou pra mim. Você descendo como e eu ficando como, vigia na sua boca pra ninguém pegar. Aí cê tira do bolso o chiclete de menta, daqueles que você só usa pra beijar. Passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca. Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca, pra levar umas mordidinhas. Passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca. Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca, pra levar umas mordidinhas. Passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca.